Sentado no monte, Jesus começou a contemplar a cidade de Jerusalém, querendo agasalhar, tal qual a galinha agasalha debaixo das asas seus pintainhos. A Jerusalém queria agasalhar. Lágrimas, lágrimas, os seus olhos começaram a lacrimejar ao ver a cidade de Jerusalém deserta, qual ovelha dispersa, distante de Deus, bem longe. À direita do Pai, Jesus Cristo está, de braços abertos, querendo te agasalhar, tal qual a galinha agasalha debaixo das asas seus pintainhos. A você, hoje mesmo, quer agasalhar. Você quem irá derramar, se não aceitares de Cristo o Santo Evangelho, o teu fim será triste e tarde demais irás se lamentar.